Jamaica, eu não sei o que é que as pessoas que nos estão a ouvir conhecem do bairro, mas é um bairro de prédios que, pá, não sei quando, ali, talvez já para aí, pouco tempo depois do 25 de Abril, assim, o empreiteiro faliu e deixou aquilo por acabar. A gente às vezes pensa que a crise da habitação é uma coisa recente em Portugal, não é? É antiga, clássica e crónica para certos grupos de população, sobretudo migrantes, que chegam, mesmo arranjando trabalho, têm dificuldade em arranjar casa para viver. E então, aquele bairro foi ocupado estava incompleto, as paredes estavam naquilo que normalmente se chamam os toscos, só no tijolo. Havia, penso que inclusivamente, muitas canalizações e tal que não estavam ainda completas, ou seja, havia as paredes, eram prédios de, não sei, 7, 8 andares, e foram ocupados. Perante este, não havia ninguém para tomar conta, nem, e as pessoas foram se instalando, foram às vezes dividindo as casas mais segundo as necessidades, instalaram a eletricidade, instalaram os botes, essa coisa toda, e foram fazendo as suas vidas. Quando eu conheci pelo menos aquele bairro em 2017, já lá estava um grupo de pessoas a trabalhar com o pessoal do bairro e estavam a entrar numa situação de urgência que era, devido talvez à quantidade de água, porque os esgotos, a ligação à rede não estava completa e não estava perfeita, começou a haver grande acumulação de água nas fundações dos prédios e principalmente um dos lotes começou a ceder. E houve um grande momento de alarme, ou melhor dizendo, um momento de grande alarme, porque eles conseguiram arranjar, os moradores conseguiram arranjar um estudo feito por alguém do LNEC, ou coisa assim, do Laboratório de Engenharia Civil, e confirmou-se que aquilo estava em risco de derrocada. Então começou toda uma pressão para que a Câmara do Seixal realojasse aquelas famílias para a seguir poder demolir os prédios. Bom, esse processo começou, se não me engano, no final de 2018. Havia uma associação de moradores na altura bastante forte e bastante forte, é isso, coesa, e que mediou muito o processo entre a Câmara. Foram muito corajosos, porque um processo desses é sempre um processo muito conflitual, e eles conseguiram moderar isso muito bem entre a Câmara do Seixal e os moradores, e os primeiros realojamentos, aliás, quase todos até há pouco tempo, foram feitos de uma forma relativamente tranquila, com poucos atropelos aos direitos e à vida das pessoas, que é uma coisa que em realojamentos é bastante comum, como saberão vocês aí no Indy Média. Então, chegámos a esta semana em que as pessoas foram sendo realojadas, não num bairro expressamente construído para tal, mas respeitando o pedido das pessoas que preferiam ser realojadas de forma dispersa na malha urbana. Creio eu que para se defenderem um pouco do estigma que todas elas conheciam, que tu és moradora de tal sítio. E então, chegámos a ontem. E esta situação, que é, falta-me demolir o lote 7 e 8. Algumas pessoas viram o seu direito a ter um realojamento por parte da Câmara. Vamos já falar nisso, porque isso também não é tranquilo nem completamente pacífico. Mas uma parte das famílias viu esse direito ser reconhecido e uma parte das famílias viu-se excluída do processo de realojamento e do direito ao realojamento. Essas famílias eram cinco famílias no lote 8, sobre o lote 7 não sabíamos nada, até hoje de manhã, mas houve quatro dessas famílias que interpuseram uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal da Almada e viram ser reconhecido o direito a que a demolição fosse suspensa até que se percebesse qual iria ser a solução para essas quatro famílias. Bom, o que aconteceu? A Câmara, quando viu os seus propósitos contrariados, começou por um lado, telefonou a algumas das famílias com direito a realojamento, dizendo-lhes: ah, pois, vocês tinham direito, mas como há gente que está a tentar impedir o processo, nós agora, por ordem do Tribunal, não podemos realojar, o que é, obviamente, uma maneira bastante mistificada de contar as coisas, porque eles podem realojar à vontade, não podem é demolir o lote 8. Falta dizer que, mesmo das famílias com direito a realojamento, ou seja, essas famílias que estão a receber esses telefonemas, a tentar voltá-las contra os seus vizinhos que protestaram e disseram: o prédio não pode ir abaixo antes de nós termos solução. Algumas dessas famílias elas são supostas ser realojadas, como eu digo, em casas que a Câmara comprou na malha urbana, inseridas no furteiro ou em outros locais, comprou e fez, já tem alguns assinados, contratos de aluguer para essas casas. O que é que se passa aqui? As pessoas já assinaram os contratos, mas quando tu assinas um contrato, cada parte implicada no contrato recebe uma cópia assinada por si e pela outra parte. Mas a Câmara não está a dar às pessoas uma cópia desses contratos, nem sequer as chaves das casas. Ou seja, hoje de manhã as pessoas estavam na iminência, se não tivesse sido a providência cautelar, a verem as suas casas destruídas, e ainda não tinham um sítio certo para irem. Aliás, alguns relatos que eu vi durante a manhã, que passei lá, foi que algumas pessoas tinham chegado à casa e a casa não estava, as obras não estavam completas, portanto a Câmara encaminhou-as para um hotel, chegaram ao hotel, o hotel desconhecia que as pessoas iam para lá e, portanto, começou por lhes pedir dinheiro para ficarem alojadas, e as pessoas andam neste vai e vem sem saber, quer dizer, já não é suficiente este stress imenso de uma semana para a outra ter que empacotar tudo para que as coisas sejam retiradas de casa, ainda não têm certo para onde é que vão, algumas não têm água em casa, e algumas tiveram que ficar no hotel. E depois sujeitas a estes telefonemas a dizer: epá, vocês não podem ser realojadas, já que a Câmara não pode continuar com o realojamento, não há casas para ninguém. Isto desenvolveu um stress, como se pode imaginar, e algumas discussões entre moradores, não é? Que é o objetivo, que a nosso ver é uma coisa completamente intolerável da parte de uma autoridade pública, estar a instigar lutas entre vizinhos e entre moradores. Estamos perplexos, pensávamos que havia um mínimo de decência que era preciso respeitar, e afinal não, vale tudo para despacharem a sua urgência. O que aconteceu também foi que chegámos ao bairro para acompanhar as coisas e o bairro estava todo cercado pela polícia e as pessoas impedidas de entrar ou sair do bairro. Havia supostamente umas listas na posse da polícia que lá estava, listas essas que aparentemente tinham enganos, porque esteve ao pé de nós durante 3 horas uma senhora que tinha saído de casa de pijama e roupão para ir dar um recado a uma prima que estava à porta do bairro e foi impedida de voltar a casa. Estava ela muito aflita, tinha deixado um bebé em casa, porque pensava que era chegar ali ao fundo da rua e voltar, e ao fim de não sei quanto tempo ali estava ela retida pela polícia, com quem estivemos a falar e a dizer: não se vê mesmo que esta senhora é moradora, ordens são ordens, não está na lista, não entra. Enfim, foi uma complicação, foi preciso mandar chegar ali ao pé uma técnica da câmara que finalmente reconheceu que aquela pessoa era moradora e haveria um erro nessas listas distribuídas pela Câmara à polícia e causou toda esta perturbação na vida das pessoas. Neste momento que estamos a falar, e já depois de termos vindo embora, quando eu digo nós, habita-se top despejos que estiveram lá desde manhã, algumas pessoas solidárias, que souberam da notícia pelas redes sociais e se deslocaram. A advogada, isto é de bradar aos céus, quer dizer, a advogada que está a acompanhar estas famílias e que está a pôr-lhes a providência cautelar, não está autorizada a chegar ao pé das famílias, não é? Nós pensamos, e ela pensa também, que isto é uma atuação totalmente ilegal e ainda não sabemos como é que vamos reagir a isto, mas foi o que aconteceu. A advogada esteve toda a manhã e não é a primeira vez. Acho que no último realojamento, que foi no verão passado, junho ou julho, isto aconteceu precisamente a mesma coisa. A Câmara, inclusivamente, dessa vez negou que tinha recebido uma notificação. Não sabemos se foi o tribunal que se esqueceu, se foi a Câmara que não abriu o e-mail, mas fez a mesma coisa, não deixou as pessoas circularem, não deixou a advogada aproximar-se das pessoas que está a defender. Portanto, tudo isto são atropelos a que estamos habituados. Pelo menos hoje não vi polícia de choque armada e de capacete, o que é o habitual em demolições. Não sei se eles estavam ocupados com outras coisas ou se, não sei. Este bairro é mais fácil de controlar porque tem apenas 2 pontos para onde se pode entrar e sair. Aquilo é construído numa espécie de miolo do quarteirão, ou seja, está cercado por outros prédios à volta, e para a polícia foi relativamente fácil executar este cerco. Não assistimos à polícia de choque, mas assistimos a este atropelo ao direito das pessoas de contactarem livremente o seu advogado e à advogada de contactar livremente as pessoas que está a defender. Neste momento, falando há 10 minutos com uma residente do bairro, sei que já demoliram mais uma casa, que há 3 famílias que já tiveram de sair. Creio que foi uma dessas famílias que, quando chegou ao sítio para onde deveria ir, ainda lá estavam os trabalhos de recuperação a decorrer, voltou, a Câmara mandou-as para um hotel e do hotel exigiram-lhes dinheiro que elas não tinham e voltaram para trás. É preciso dizer, a quem não saiba, que pessoas que vivem em bairros, são pessoas como nós, evidentemente, mas para estarem a viver em bairros com muito más condições, são normalmente pessoas com muita dificuldade em encontrar casa noutros sítios, já normalmente, e mais a mais com esta crise emergencial que temos, que se queres ir alugar uma casa, tens que estar preparado para dar vários meses em avanço. Para fazer um contrato é preciso mostrar a conta do banco, é preciso apresentar um fiador com nacionalidade portuguesa. São precisas tantas coisas que a maior parte destas pessoas não tem, pura e simplesmente, capacidade para alugar. Portanto, ficam de fora de uma das soluções que teoricamente existem e que a Segurança Social disponibiliza, que é 3, 4, 5 meses. Isto é um tempo variável, as pessoas vão nos dizendo coisas diferentes, de renda, não é? Portanto, o que a Segurança Social diz a estas pessoas que ficam sem casa é: vai à procura da tua solução, quando tiveres um contrato, volta cá, que nós ajudamos com o mês de caução e alguns meses de renda, que, como eu digo, é um número variável. Sabendo, ou pelo menos então as técnicas sociais são as únicas que não sabem, que não é possível para a maior parte destas pessoas ter um contrato de arrendamento, porque não têm fiador, porque não têm um trabalho com contrato, muitas vezes têm trabalhos precários que os senhorios não aceitam como penhora de uma renda, portanto exigem várias rendas em avanço e não têm um fiador que possam apresentar. Portanto, as soluções, ainda no, na, na passada semana estivemos a Habita, a Stop Despejos e alguns outros coletivos estiveram em conversa com a Ministra da Habitação. Uma conversa que foi publicitada como tendo sido promovida pelo Casa para Viver, e não, foi a Habita, a Stop, com o apoio de três outros coletivos que se dedicam à habitação, e a ministra foi clara: não vai parar despejos porque existem soluções para apoiar as pessoas que ficam sem casa. Ora, isto hoje é mais uma prova de que essas soluções não existem. Parece que só as técnicas e a ministra e todo o sistema que devia apoiar estas pessoas desconhece que estas soluções não existem. Só existem na lei, mas que eles não cumpram, e na cabeça deles. Portanto, é isso. Temos famílias vulneráveis. E as pessoas que são depois excluídas, não é? Pois podemos contar. E estas pessoas que não têm direito a realojamento, porquê que não têm direito a realojamento? Então, algumas, com quem tive a oportunidade de falar hoje de manhã, já vivem no bairro, algumas disseram há 19 anos. Há uma que eu soube hoje, que é uma família constituída por duas irmãs e uma criança pequena, filha de uma delas. Uma das irmãs está a estudar, é estudante universitária em Bragança. Ora, estar fora a estudar é considerado vives noutro lugar, que é uma forma de ver as coisas ao contrário do que é a realidade, não é? Tu sais para estudar, tens um alojamento temporário e voltas à tua casa nas férias, às vezes nos fins de semana. E certamente no fim do curso para continuares a tua vida, não é? Mas não, estás a estudar, não tens direito. Outra está a fazer um tratamento oncológico fora do país, aceitou fazer parte de um ensaio porque tem uma doença rara, tem um tumor raro, está a fazer parte de um ensaio clínico num hospital inglês, e como está a viver fora, perdeu o direito ao realojamento. Portanto, são estas as razões que levam as pessoas a serem, ou melhor, que levam as pessoas técnicas a excluir pessoas moradoras do direito a um realojamento. Isto não é novidade para a Habita, não é novidade para a Stop Despejos. Nós conhecemos bem este cenário. Em outros bairros, noutras câmaras, a Amadora conhecemos de há muitos anos fazer este tipo de coisas, Lourdes faz este tipo de coisas, portanto, são câmaras que Lisboa faz este tipo de coisas. É um atropelo total, ou seja, dá a ideia que há pessoas só com meios direitos. Não? Há pessoas com direitos, que são aquelas que, pronto, têm um emprego estável, com contrato, se são despedidas têm um subsídio de desemprego, tudo muito bem. E depois há uma grande quantidade de pessoas que não têm nada disto e depois quando se safam à sua maneira para aceder a uma casa que é além de ser uma necessidade básica sem a qual nenhum ser humano pode viver e ser um direito constitucional, e como o Estado não consegue assegurar, ao contrário do que está na Constituição também, que o Estado deve providenciar as formas das pessoas acederem a este direito, não o faz. As pessoas safam-se da maneira que conseguem, ou ocupando casas que estavam completamente vazias e abandonadas, ou construindo a sua casinha precária num terreno livre. As câmaras dão só luz de expulsarem sem cuidarem, eu repito, de lhes assegurar previamente uma solução, que é aquilo que está dito na lei de base da habitação, que é o Estado não pode despejar sem assegurar uma solução habitacional de forma atempada. Aliás, de forma atempada, de forma, as pessoas devem ser ouvidas sobre a solução de habitação que lhes arranjam. Tudo isso está previsto na lei. E pronto, e depois dá a ideia que o governo satisfaz-se com ter uma lei que diz as coisas e depois pode-se dar ao luxo de não a cumprir. E é isso que vemos todos os dias, porque repara, estes são os casos que chegam ao nosso conhecimento, porque há muitíssimos que obviamente não chegam. Por exemplo, em março passado acompanhámos a demolição de 7 famílias no Talude. Há 4 destas famílias, 5, que continuamos a acompanhar e estão sem solução. Estão a viver com bebés que eram praticamente recém-nascidos em março e que agora estão, não eram recém-nascidos, tinham 3 meses, agora estão praticamente, um deles já ultrapassou um ano. Estão a viver em pensões onde não podem cozinhar para as crianças, para esses bebés, estão separadas dos outros filhos que não estavam na altura em casa, porque depois estes recenseamentos são uma espécie de recenseamento relâmpago. Não estás em casa, azar. Não estás em casa, estás a estudar fora, azar. Não tens direito. E estas pessoas que estamos a acompanhar, por exemplo, no Talude, vemos que depois desse acompanhamento que fizemos, muito duro para essas famílias e também para nós que estamos a acompanhá-las, outras demolições e despejos foram sucedendo no mesmo bairro, o que é que nós temos uma capacidade muito limitada e as câmaras têm muitas técnicas e muitas máquinas, portanto, vão despejando, vão destruindo as casas das pessoas e deixam-nas na rua. Quando nós não estamos lá a assistir, ou não há um advogado que consiga pôr o pé na porta e fazer uma providência cautelar, coisa assim, as pessoas vão se ir na rua. E isso quer dizer que ou vão ser alojadas por amigos e familiares no chão da cozinha, no chão da sala, seja onde for, amontoadas, não é? E por isso a sobrelotação é um fenómeno tão expandido em Portugal, não é? 10% das habitações estão sobrelotadas. Isto é 10% quando falamos em habitações. Quando falamos em população que vive em sobrelotação, estes números crescem até aos 20% em Lisboa, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa. 20% é um quinto das pessoas, não é? É um bocado um número equivalente, não quer dizer que sejam as mesmas, mas é um número equivalente às pessoas que vivem abaixo do limiar da linha de pobreza. Né? São 2 milhões. Um quinto da população são 2 milhões. Há 2 milhões de pobres, há 2 milhões de pessoas que vivem em sobrelotação. Mete-se tudo aos quintos das pessoas. Então, quer dizer, quando nós tentamos falar com o governo, com os políticos, a explicar, epá, isto é assim, e nós conhecemos estas pessoas, e levamos estas pessoas até esses órgãos de poder para pensarmos nós, bom, eles se calhar desconhecem, é bom sensibilizá-los para isto, pá, aguentam só a primeira vez. Não é? Isto já barram a entrada das pessoas e não querem saber disto. Então, a nosso ver, isto é uma espécie de guerra que está a ser declarada aos mais pobres, aos mais vulneráveis, aos migrantes. Está a ser declarada uma guerra. São pessoas que a mensagem é desapareçam, desapareçam, porque não há lugar nem soluções para vocês. Bem, obrigada por é muita coisa. Eu É muita coisa, é sim. se ficaram dúvidas, a gente pode falar depois. É de facto Sim. muita coisa. Sim. Eu espero que tenha feito sentido. Emociono-me sempre um bocado quando estou a falar nisto, mas porque, pronto, cabe-nos a nós acompanhar, ao saber da nossa existência, chamam por nós. É sempre muito bom quando a comunicação social resolve aparecer. Por exemplo, nesses despejos que eu falei de março, foi simplesmente a existência. Foi para despejar, eu vou repetir, 7 famílias, a maior parte das quais era constituídas por mulheres sozinhas ou mulheres com crianças pequeninas e um idoso doente, coxo. E então, para despejar estas famílias, destruindo as suas casas, a PSP deslocou 3 unidades de polícia, né, de capacete, metralhador em punho, né, enquanto para desalojar 7 mulheres com maridos e crianças com elas. Né. É assim que as coisas são. Técnicas de segurança social. Estiveram lá sempre a dizer, pá, não temos solução, não temos solução, não temos solução, não temos solução. Foi só, simplesmente porque estava comunicação social da mais poderosa, daquela que abre noticiários e que às vezes conseguimos ter connosco, que apareceu uma solução de emergência que foi arranjada nesse dia. Já era noite, não é? Quando o despejo começou à hora do almoço, quando a polícia nos cercou e nos retirou da frente das casas, eles destruíram as casas e só às 7 da tarde é que encontraram a Casa da Cultura de Sacavém para pôr as pessoas durante 3 ou 4 dias antes de as encaixarem em pensões. Portanto, é muito importante contar isto, não é? É muito importante contar isto, porque a maior parte das pessoas vai na treta que é existem soluções. É mentira, não existem. E esta presença, se não te importas de fazer mais uma pergunta, esta Claro. presença da Habita e da Stop Despejos que costumam acompanhar os desalojamentos e que também trabalham no sentido de criar soluções estruturais para o problema dos despejos e da habitação, mas esta presença é extremamente importante, como a gente vê, e talvez se pudesses. Não sei, falar um pouco mais sobre porque é isso, quer dizer, só com a comunicação social lá, ou só com um grupo numeroso de pessoas nos locais é que se consegue forçar o Estado a encontrar soluções ainda que precárias. Mas, ou seja, em que é que estes métodos de luta, como é que podemos aprender com estes métodos de luta e. Eu penso que o que podemos aprender é que podemos tentar estar lá, primeiro, testemunhar, para que nada disto se passe na invisibilidade. Como eu te estava a dizer, a seguir ao despejo destas 7 famílias no talude, ficámos a saber por uma companheira que foi lá ontem, precisamente a acompanhar um jornalista que está a fazer um trabalho sobre isto, foi lá e ficou a saber que desde março até agora foram paulatinamente demolindo casas de outras pessoas e que às vezes não têm os contactos certos, às vezes não querem falar porque algumas destas pessoas são, sim, migrantes. E às vezes estão no processo de se legalizarem e, portanto, não podem chamar a atenção sobre si próprios, não é? E muitas vezes estes despejos, aliás, como despejos daqueles, como estamos a acompanhar aquele que temos mediatizado mais ultimamente no centro de Lisboa, a maior parte deles passam-se de forma silenciosa porque as pessoas resignam-se, ou têm medo de levantar a cabeça, ou pensam que fazer barulho acerca do seu caso pode prejudicá-las, e portanto, o que há a fazer é não, é dizer às pessoas que devem tentar resistir, não é? Devem tentar resistir. Podem contactar, claro que há poucas associações com o nosso perfil. Eu espero que depois das últimas manifes, que tiveram alguma expressão em outras cidades, possam surgir núcleos de defesa do direito à habitação nas cidades em que houve essa manifestação. Vamos ver se isso acontece ou não. E, portanto, o que há a fazer é ir para lá testemunhar, interpelar quem está a fazer esse crime, não é? Porque é engraçado que para crime é só aquilo que está tipificado na lei, mas, enfim, para nós é um crime bastante grave, pôr uma mãe com uma criança pequena, não é? Na rua, assim, do pé para a mão e sem apelo, sem agravo. Que é o que o Estado, não é? Que se faz acompanhar da polícia. Vemos mais vezes polícia do que assistentes sociais nestas demolições. Portanto, o que há a fazer é ir para lá, testemunhar, filmar tudo, tentar fazer publicidade, interpelar as câmaras ou a entidade do governo que está a fazer isso, porque há câmaras e há entidades do governo central que também despejam pessoas, por exemplo, o Iru. No Porto houve Habitação hoje. a habitação hoje, portanto, o nosso, eu ia dizer, a nossa irmã do Porto, acompanhou bastante casos em que foi o Estado Central para despejar pessoas vulneráveis para a rua. Às vezes conseguimos travar isto, às vezes não conseguimos. E é verdade que é muito duro, porque quando nós não conseguimos travar um despejo, ficamos, de certa maneira, ligados a essas pessoas. E é óbvio que legalmente nós não temos nenhuma obrigação e tudo o que podemos fazer é continuar a chamar a atenção e interpelar os poderes que deviam fazê-lo. E como eu disse, está tudo escrito na lei, não é? A Câmara, e foi engraçado, sem graça nenhuma, porque estava um dia como hoje, um dia de grande temporal, quando fizeram essas demolições em março no bairro do Talude, e portanto acabámos a partilhar o mesmo espaço, que era uma sala de culto religioso, que o pastor abriu para nos proteger da chuva, e lá dentro estavam as associações que estavam solidárias com as pessoas, estas duas que eu disse, e mais uma associação local, a AMRT, estavam as técnicas da Câmara, estavam as técnicas de serviço social e estava a polícia. E então tivemos a oportunidade para tudo, para conhecer com outra intimidade estas estruturas. Perceber que estavam completamente à toa e que, portanto, a Câmara só estava ali para demolir. Aliás, só apareceu quando a Habita disse: pá, tem que estar aqui alguém responsável da Câmara. Lá apareceu uma técnica da Câmara, porque às 8 da manhã não havia ninguém da Câmara, a não ser o operador da máquina que ia destruir as casas. Não é? Isto para nós é o cúmulo da baixeza. Eu vou repetir, da baixeza. Não estou a falar em pessoas, estou a falar numa instituição que se dá ao luxo de destruir casas de pessoas e não aparece para dar a cara. Estavam as assistentes sociais e a gente percebeu que elas disseram abertamente: não há vagas em lado nenhum. E, portanto, elas não estavam ali e não foram capazes de providenciar nenhuma solução. Estavam os polícias, como eu disse. Bom, chegou à hora do almoço, chegou almoço, bifanas, coisas assim cheirosas para os polícias e as técnicas. Estávamos a partilhar o espaço, mas o almoço veio para aquelas pessoas. As associações solidárias, que se tinham precavido, porque já sabemos como é que estas coisas são, e tínhamos levado comida para nós resistirmos ali durante o dia, e fomos nós que partilhámos a comida com as pessoas que estavam a ser despejadas. Às tantas fomos, não conseguimos impedir-nos de fazer a pergunta, não é? Olhem, vocês lembraram-se de pôr estas pessoas a almoçar? Ah, estas pessoas estavam em casa. Quer dizer, é que a coisa é tão absurda, não é? Que eles nos dão uma resposta destas. Pessoas estavam em casa. Eles destruíram as casas. Puseram cá fora os frigoríficos, os fogões, essas coisas todas que servem para fazer comida. Tudo ali assim, à chuva, num dia como hoje. E que ficou abandonado. Porque também, novamente, ninguém previu transportar as coisas das pessoas para nenhum lugar seguro. Mandaram vir um motorista com uma caminhonete às 5 da tarde e quem andou a transportar os bens de primeira necessidade das pessoas e aqueles que conseguiram foram membros das associações solidárias, a Habita, Fogo de Peixe, a MRT do hoje. E, portanto, isto é um absurdo total, não é? Criminoso e que está a banalizar-se. Estava a analisar-se de tal maneira que suas excelências não só luz de mandar vir almoço para elas e para mais ninguém. Isto para mim é o cúmulo. Eu não quero falar em educação, porque claro que educação, cada pessoa tem a sua, olha, recebeu-a ou não recebeu-a, azar. Agora digo eu, azar. Já não vai em tempo. Mas institucionalmente, não é? Institucionalmente, haveria que tratar deste tipo de coisas. Não, ninguém acha necessário. Porque as pessoas estavam em casa. Portanto, há pessoas que só têm meios direitos. São os meios direitos. E a mensagem é nítida. Desapareçam. Às vezes não é subliminar. Às vezes estas pessoas ouvem dizer: pá, não estás bem, vai para a tua terra. Não é? Algumas até nasceram cá, mas como têm uma cor diferente, não é? As pessoas encaixam-nas logo no vieste para aqui, da tua terra para aqui. Esquecem-se que há muitos portugueses de pele escura, não é? Muitos, e que ainda que não sejam portugueses, as pessoas não deixam de ter direitos, que são direitos humanos, não é? Não são direitos dos portugueses, são direitos humanos. E isto está para piorar, portanto, se posso deixar um apelo, às vezes custa fazer este movimento, porque uma pessoa pensa: epá, eu vou para lá e quê? Nada. Vais para lá e tira as fotografias, já não é mau. Vais para lá, tira as fotografias, tentas informar-te com as pessoas como é que chegaram a isto E se conseguires publicar, publicas. Se não conseguires publicar, manda a quem consiga publicar. Não é? E ficar com os contactos das pessoas, porque para perceber se uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, o que é que essa pessoa está, onde é que ela está, como é que ela se safou. Pois essa é outra questão, o acompanhamento, não é? No futuro, porque as coisas são contínuas, não acontecem só Não, em momentos isolados. as pessoas têm um bocado de ideia que um despejo é um momento. É um momento muitíssimo traumático, não é? Muitíssimo traumático, como algumas pessoas podem imaginar, mas só quem presencia pode se chegar mais perto e só quem passa por ele pode apreciar verdadeiramente. É traumático toda a antevisão do despejo. Portanto, as pessoas normalmente chegam ao despejo quando já passaram por semanas, meses de ansiedade, não é? E stress, porque não sabem o que é que vai acontecer amanhã. E depois é o pós-despejo, porque normalmente não há soluções, não é? Ou as soluções são tão precárias que as pessoas, passados 6 meses, estão a viver, como eu disse, num quarto de pensão. E até o dinheiro, reconhecendo que numa pensão não há uma cozinha, não é? Algumas destas pessoas tiveram acesso a um subsídio de alimentação para se poderem alimentar. Pois há algumas dessas, esse subsídio acabou por ser cortado ou posto em metade. Ainda não percebemos bem porquê, porque essas coisas são sempre muito pouco claras, não é? As pessoas nunca recebem. As pessoas são obrigadas a ir lá aos sítios, quase por esmola, olha, ao meu subsídio de alimentação, só vocês disseram que me davam. Ah, este mês está atrasado. Ah, este mês não podemos. Ah, este mês não há verba. Portanto, isto é uma coisa que as pessoas ouvem em consequência. Depois, obrigam-nos a assinar papéis que pessoas com, pá, eu diria, uma literacia. Enfim, qualquer de nós, perante um papel que lhe é dado para assinar numa situação de grande stress, que é ou assinas ou não assinas e vais-te deixar com isso, não é? Que no fundo é a mensagem que está sempre lá. Quando as pessoas pedem uma cópia para ir para casa pensar se assinam ou não, é negada. Quando pedem uma cópia depois de terem assinado o papel porque precisam de explicar às outras pessoas qual foi o papel que assinaram, também lhes é negado. Portanto, é o que eu estava a dizer há um bocado. Há pessoas que só têm meios direitos. Meios direitos. Não é? E que as pessoas são recebidas no gabinete, não é? E tudo o que se passa no gabinete fica entre elas e o dono do gabinete ou a dona do gabinete. As pessoas querem trazer uma simples cópia do papel que assinaram para aquela, a pedido daquela pessoa e não lhe dão. Isto é kafkiano, mas é um. Mesmo da forma como estavas a falar, surgiu-me uma sensação que o racismo estrutural é aplicado através desta burocratização dos processos e são de tal maneira burocráticos que fica mais ou menos definido quem é que fica dentro e quem é que fica fora mediante as suas condições prévias, não é? Sim, isso é verdade e é verdade, sim. Não é que estes despejos atinjam só pessoas negras ou ciganas, mas obviamente atingem-nas numa proporção muitíssimo maior, não é? Muitíssimo maior, e sim, isso é verdade. Já, qualquer um de nós, quando tem de lidar com a burocracia do Estado, pá, precisa de se encher de coragem, paciência E às vezes também conselhos de outros amigos que já passaram por isso. E às vezes, quando tens acesso a um advogado, perguntar: olha lá, isto que me estão a fazer é legal ou não é legal? Ou como é que eu. Não é? Pronto. Estas pessoas não têm esse tipo de recursos, a maior parte das vezes, não é? Porque a maioria das pessoas da sua rede estão numa situação parecida com a delas. E, portanto, eu diria que é uma frase antiga que diz, é o insulto em cima da injúria, não é? Dizer-lhes, pá, olha, assinas o papel, então, mas eu não percebo bem, diz aqui isto, mas eu não percebo bem, precisava de levar o papel. E, pá, assinas ou não assinas? Mas se não assinas, tem consequências. Ok, então, ao menos depois de eu assinar, deixa-me tirar uma fotografia para eu saber o que assinei. Não, não, não, não, não. É assim. É assim que as coisas acontecem, mas depois vais explicar isto à senhora Ministra da Educação, da Habitação, e ela diz: ai, custa-me a crer que isso aconteça. Pois é, Pronto. eu ia te perguntar precisamente sobre essa reunião, se pudesses deixar aqui uma impressão do que é que se passou e de como é que reagiu este estado às vossas exigências do fim dos Não despejos. é a primeira reunião que nós temos com. Não é a primeira, e como eu digo, temos esta história. E isto agora é uma opinião muito pessoal que estamos a discutir na Associação Aventa, e creio que na Stop também, que é uma prática que nós tivemos até agora sempre, foi que não tínhamos conversas com o poder político sem a presença das pessoas diretamente afetadas pelas políticas. Isto porque restava-nos uma ilusão de que talvez eles não estejam tão bem informados sobre o que é a realidade da vida das pessoas. E ouvir estas pessoas, quer dizer, qualquer uma dessas pessoas, eu falei há um bocado em algumas dificuldades ligadas à literacia de interpretar um papel oficial, mas no que toca a explicar o que é a sua vida, estas pessoas exprimem-se perfeitamente e com uma clareza e uma força que normalmente deixa os políticos pregados na cadeira. Ora, isto é uma coisa insuportável. E o que eles têm feito é pá, preciso de pensar. Voltem cá qualquer dia. Bom, em março estivemos com estas pessoas na Ministra da Habitação, que disse precisamente isso: pá, não, mas isto há soluções, coisa de segurança social, vou falar, contactos, mandem os contactos de toda a gente, porque eu vou fazer averiguações de toda a gente e. Pronto, até agora ficámos à espera, já mandámos vários lembretes a dizer: olha, é aquelas pessoas que estavas a dizer que querias saber melhor e que atendeste em março, eu estou agora a dizer tu, e que, ao meu ver, não é assim, que a senhora ministra disse que queria ver em março, estão no mesmo sítio, na mesma situação de vida, não tem havido solução nenhuma, como é que é? Pronto. Desta vez, a propósito de um despejo que se está a passar em Lisboa, sem soluções, de uma família de três, em que um é um reformado doente, o outro é uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas, e depois a filha desse senhor, estas três pessoas estão a ser despejadas, sem a única solução que lhes apareceu foi a Proteção Civil ligada à Câmara de Lisboa, que os queria pôr num abrigo, onde a cadeira de rodas não tinha lugar. E, portanto, imediatamente aí começa a pressão: o seu pai tem aqui para um lado. Não é? E depois é isto. Não é? Há uma família que tem vivido junta, em que uma filha cuida do pai, não é? E são os serviços sociais que dizem: não, deixa para um lado. Depois ouvimos às vezes os pais, as pessoas abandonam os pais nos lares. Não, nesta situação, são os serviços sociais que estão a forçar essa situação e que está a ser rejeitada. Mas isto para dizer que, a propósito deste despejo de Lisboa, voltámos a pedir à senhora ministra: olha, queríamos falar, estivemos lá no Ministério num dia em que conseguimos travar o despejo dessa pessoa, por momentos, não é? Travámos esse despejo dessa família e resolvemos ir à senhora ministra e já agora levar as pessoas que ela já conhecia da vida anterior e a quem tinha prometido uma solução. E qual não é o nosso espanto, não é? Que depois são sempre situações em que quem está dentro de casa, de facto, tem mais força do que quem vem de fora. Conseguiram dividir as pessoas, não é? Que estiveram, eu não estive nessa reunião, mas dividiram as pessoas e disseram: uma coisa são ativistas, outra coisa são famílias. E então falamos com os ativistas e as famílias serão recebidas depois. Portanto, isso foi o primeiro resultado desastroso dessa reunião, por causa do stress ali à entrada. As pessoas que entraram no princípio nem perceberam bem o que é que se estava a passar. Claro que depois a comunicação social que lá estava no fim e aproveitando umas declarações e cortando as declarações de uma pessoa que saiu, não é? Veio dizer: ah, ministra, está a haver grandes conversações com o movimento social. Pronto. Eu quero dizer que isto não é a maneira como nós vemos as coisas. Nós não temos conversações com a senhora ministra, nós o que vamos lá é dizer: olha, são estes os casos que tu estás a provocar com as tuas políticas. E como ela não consegue resolver as coisas, não é? E diz que há soluções, mas depois não as consegue apresentar, resolve ir dizer que quer discutir as coisas com os ativistas. Eu penso que ela, se quer usar as soluções dos ativistas, tem que ir aos nossos manifestos, está lá tudo escorrachado. E a primeira coisa que a gente pede é que façam uma moratória aos espelhos, como fizeram na pandemia, porque estamos numa crise emergencial semelhante à pandemia. Não é? Já nessa altura se suspenderam os despejos e, mesmo assim, houve muita gente que não tinha casa para fazer a quarentena que eles recomendavam. Não é? Nem tinha água corrente em casa para lavar as mãos a cada 5 minutos, como eles recomendavam. Agora, neste momento, estamos a ter muitas pessoas a irem para a rua todos os dias, não é? E nós apenas conseguimos chegar ao conhecimento de uma pequena parte. Há pessoas a irem para a rua todos os dias, não é? E, no entanto, o que a senhora ministra quer é dizer para fora que tem conversas para ter com os ativistas. Não, eu não vejo, pessoalmente, não vejo nenhuma utilidade nessas conversas. Porque ou ela queria aprender alguma coisa sobre o que é a vida das pessoas e como é que as pessoas lidam com as políticas do governo, não é? Nas suas vidas pessoais. Como é que as pessoas nas suas vidas lidam com as políticas do governo para cá fora, ou não quer saber. E como não quer saber, pá, paciência, temos que saltar para outras formas de lucro. Não é com conversa. Certo. Eu, por mim, estou esclarecida, eu acho que eles não querem aprender. Podiam aprender alguma coisa. Eu digo, as pessoas, há um bocado estamos a falar isso, as pessoas aproximem-se dos despejos. Vão lá saber, fazer perguntas à pessoa que foi despejada. Falem com os técnicos que estão a despejar essas pessoas. Não é? Procurem saber. É muito instrutivo. Façam essas perguntas que as pessoas têm na cabeça. Mas então, a segurança social não tem uma solução para estas pessoas? Não, não tem. Vão lá confirmar isso. Com os vossos próprios olhos, com as vossas próprias perguntas. Eu tenho a certeza que cada pessoa que se dispuser e apenas testemunhar um despejo e falar com a pessoa que foi despejada, vai engrossar a próxima manifestação.